Cheiro 30, página 275, capítulo 21, Batizada. Mantive-me muito chegada a Tjeb, apenas um pouco mais à frente. Desejava ficar o mais distante possível dos dois homens que nos seguiam. Jamie vinha algures a meio, sem saber muito bem onde queria estar. Durante o resto da excursão, não consegui concentrar-me o suficiente. Nem prestei atenção à segunda horta, para onde ele me levou. Uma onde o milho crescia à altura da cintura, sob o calor abrasador dos espelhos luminosos. Ou à caverna ampla, mas de teto pouco elevado, que ele designou por sala de recreio. Esta era escura como breu e ficava mais abaixo da superfície. Mas Jeb explicou-me que traziam luzes para ali, sempre que queriam divertir-se. A palavra divertir-se não fazia qualquer sentido para mim, quando aplicada a este grupo de sobreviventes tensos e coléricos. Todavia, não lhe pedi mais explicações. Havia ali uma outra nascente, de pequenas dimensões, sulfúria e nociva, que Jeb explicou utilizar-se como segunda latrina, de vez em quando, por a água não ser boa para beber. A minha atenção estava dividida entre os homens que nos seguiam, e o rapaz ao meu lado. Ian e o médico portaram-se surpreendentemente bem. Nenhum me atacou pelas costas, embora eu achasse que os meus olhos corriam o risco de se alojar na parte de trás da cabeça, de tanto me esforçar para ver se o iriam fazer. Os dois limitavam-se a seguir-nos placidamente, por vezes falando em voz baixa um com o outro. Os comentários deles giravam à volta de nomes que eu desconhecia ou alcunhas de sítios e coisas que podiam estar ou não no interior das grutas. Não percebi absolutamente nada. Jamie ia calado, mas olhava muito para mim. Quando eu não estava a tentar vigiar os outros, era frequente também olhar para ele de soslaio. Isso deixava-me pouco tempo livre para ver as coisas que Jeb me ia mostrando. No entanto, este pareceu não dar pelas minhas preocupações. Alguns túneis eram muito extensos. As distâncias escondidas debaixo do chão eram impressionantes. Na maior parte das vezes havia uma escuridão absoluta, mas Jeb e os outros nunca paravam, vendo-se nitidamente que estavam habituados àqueles sítios e que há muito se tinham acostumado a caminhar sem luz. Para mim, aquela travessia tornava-se mais difícil do que quando estava sozinha com Jeb. Nas trevas, cada barulho parecia conter um ataque. Até a conversa descontraída entre o médico e Ian parecia esconder movimentos perversos. Paranoica, comentou Melanie. Que seja, se isso for necessário para nos manter vivas. Gostava que desses mais atenção ao tio Jeb. Isto é fascinante. Podes fazer o que quiseres com o teu tempo. Nómada, eu só consigo ouvir e ver aquilo que ouves e vês, replicou ela. A seguir mudou de assunto. O Jamie está com bom aspecto, não te parece? Não tem um ar demasiado infeliz? Ele parece-me pouco confiante. Nessa altura estávamos a chegar a um sítio com alguma claridade, depois do maior percurso feito até então ter apresentado uma escuridão impregnada de umidade. Este é o ponto mais meridional da rede de tubos, informou Jeb à medida que avançávamos. A localização não é a melhor, mas o espaço dispõe de uma boa iluminação durante o dia inteiro. Por isso é que fizemos aqui a ala hospitalar. É o local onde o Doc faz o seu trabalho. No momento em que ele revelou onde estávamos, o meu corpo ficou gelado, com as articulações paralisadas. Deixei-me escorregar até conseguir travar, sentindo os pés pregados ao solo rochoso. Os meus olhos, arregalados de terror, oscilavam entre o rosto de Jeb e o do médico. Então, aquilo não passara de uma cilada? Tinham esperado que o obstinado Jared saísse de cena para me atraírem a este lugar? Não podia acreditar que tinha vindo até ali pelo meu pé. Que estúpida que eu era! Melanie também estava horrorizada. Já agora podíamos ter-nos enrolado em papel de embrulho para ser uma prenda completa. Todos puseram os olhos em mim. Jeb, de rosto imperturbável. E o médico tão surpreendido como eu, embora menos horrorizado. Ter-me-ia encolhido e repelido o toque de uma mão no meu braço, se ela não fosse tão familiar. Não, disse Jamie, com a mão hesitante a pousar-me abaixo do cotovelo. Não há nenhum problema. A sério, não é tio de Jeb? O rapaz olhava para o velho com um ar confiante. Não há nenhum problema, pois não? Claro que não. Os olhos de Jeb, da cor da ganga desbotada, mostravam-se límpidos e tranquilos. Ando apenas a mostrar-te os meus sítios, miúda. É só isso. De que estão a falar? Resmungou Ian atrás de nós, irritado por não perceber. Achaste que te íamos trazer aqui, deliberadamente, por causa do Doc? Perguntou-me Jamie, em vez de responder a Ian. Podes acreditar que nunca o faríamos. Prometemos isso ao Jared. Fitei o seu rosto sincero, esforçando-me por confiar nele. Ah! Exclamou Ian, já a perceber, soltando uma gargalhada. Esse plano até não era mau. Estou admirado por não nos termos lembrado disso. Jamie franziu o sobrolho para o homem enorme e afagou-me o braço antes de retirar a mão. Não fiques assustada, pediu. Jeb retomou a sua explicação no ponto onde a tinha deixado. Esta grande sala está munida de umas quantas camas desmontáveis para o caso de alguém se ferir ou adoecer. Neste campo temos tido muita sorte. O Doc não tem muito que fazer nas urgências. Jeb dirigiu-me um sorriso de ironia. A tua gente destruiu os nossos medicamentos quando assumiu o controle da situação. Temos dificuldade em aceder ao que necessitamos. Acenei levemente com a cabeça. Aquele movimento foi inconsciente. Ainda me sentia tonta e tentava readquirir algum controle. Aquele lugar apresentava um ar bastante inofensivo, parecendo servir apenas para curar. De qualquer modo, fazia-me o estômago andar às voltas. O que conheces da vossa medicina? Perguntou o médico de repente, pondo a cabeça de lado. Olhou para mim com uma curiosidade expectante. Retribuí-lhe o olhar sem dizer uma palavra. Ah, podes falar com o Doc, incitou Jeb. Apesar de tudo, ele é um tipo bastante decente. Abanei a cabeça uma vez. A minha intenção era responder à pergunta do médico, dizendo-lhe que nada sabia. Porém, eles interpretaram ao contrário. Ela não quer revelar o segredo do negócio, comentou Ian de mau modo. Não é, meu amor? Vê lá como falas, Ian, berrou Jeb. É segredo? Perguntou Jamie circunspecto, mas visivelmente curioso. Voltei a abanar a cabeça e eles fitaram-me com perplexidade. O Doc também abanou a cabeça devagar e com um ar desorientado. Respirei fundo e em seguida murmurei. Não sou uma regeneradora. Não faço ideia como eles, os medicamentos, funcionam. Apenas sei que funcionam, mesmo. Regeneram, em vez de se limitarem a tratar o sintoma, sem métodos de ensaio e erro. E é evidente que os remédios humanos foram postos de lado. Os quatro observaram-me confundidos. Primeiro, tinham ficado espantados por não lhes responder. E agora estavam surpreendidos por o fazer. Era impossível agradar aos humanos. A tua espécie não alterou substancialmente aquilo que deixámos para trás, sublinhou Jeb um momento depois com um ar pensativo. Apenas a parafernália médica e os vai-vens que substituíram os aviões. À parte disso, a vida parece ter continuado igual ao que sempre foi à superfície. Nós viemos para experimentar e não para mudar, afirmei em voz baixa. No entanto, a saúde está acima dessa filosofia. Fechei a boca com um ruído brusco e audível. Tinha de ser mais cuidadosa. Os humanos não estavam muito interessados em lições sobre a filosofia das almas. Quem é que poderia saber o que os enfurecia? Ou o que podia abalar a sua paciência já tão frágil? Jeb aqueceu com a cabeça ainda pensativo e depois incitou-nos a continuar. Parecia menos animado, menos devotado à sua apresentação, enquanto a minha excursão prosseguia e passávamos por algumas grutas adjacentes à ala hospitalar. Ao darmos a volta e regressarmos ao corredor escuro, ele remeteu-se ao silêncio. Foi uma viagem longa e taciturna. Recapitulei o que tinha dito à procura de algo que o tivesse ofendido. Jeb era demasiado estranho para poder adivinhar se seria esse o caso. Pelo menos os outros humanos faziam sentido na sua maneira de ser hostil e desconfiada. Como poderia esperar que Jeb fizesse sentido para mim? A excursão terminou subitamente ao reentrarmos na grande caverna da horta, onde os rebentos de cenoura revestiam o solo escuro com um tapete verde e brilhante. O espetáculo terminou, declarou Jeb com rudeza, dirigindo-se a Ian e ao médico. Vão fazer qualquer coisa de útil. Ian voltou-se para o Doc e revirou os olhos. Entretanto, os dois deram meia volta, com bastante bonomia, encaminhando-se para a saída maior, a que dava acesso à cozinha, de acordo com o que me lembrava. Jamie ficou a observá-los, hesitante, sem se mexer. Tu vens comigo, ordenou-lhe Jeb, desta vez com um pouco menos de rudeza. Tenho um trabalho para ti. Está bem, concordou Jamie. Percebi que ele tinha ficado contente por ter sido selecionado. Jamie pôs-se de novo ao meu lado, quando regressávamos ao corredor das grutas, onde ficavam as camaradas. Ao enveredarmos pela terceira galeria a contar da esquerda, surpreendi-me por verificar que ele parecia saber exatamente para onde íamos. Jeb ficara ligeiramente para trás. Porém, Jamie deteve-se de imediato, ao chegarmos junto do biombo verde que ocultava a sétima divisão. Moveu o biombo para o lado, mas permaneceu no corredor. Apetece-te ficar aqui algum tempo? Perguntou-me Jeb. Dirigi-lhe um sinal afirmativo com a cabeça, satisfeita com a ideia de me recolher de novo. Curvei-me sob a abertura e avancei um pouco para o interior, sem saber muito bem o que iria fazer. Melanie lembrou-se de que havia livros. Todavia eu recordei-lhe o meu juramento de não tocar em nada. Tenho coisas para fazer, miúdo, disse Jeb para Jamie. A comida não se faz sozinha, percebes? Estás a postos para um turno de vigilância? Claro, respondeu Jamie com um sorriso radioso. O seu peito magro dilatou-se num grande fôlego. Arregalei os olhos, estupefacta, ao ver Jeb passar a arma para as mãos ansiosas do irmão de Melanie. Estás doido? Perguntei-lhe a gritar. A minha voz elevou-se tanto que não a reconheci de imediato. Parecia que falara sempre através de murmúrios. Jeb e Jamie ergueram os olhos na minha direção, surpreendidos. Num segundo, eu encontrava-me no corredor, junto deles. Estive prestes a lançar a mão ao cano duro de metal, quase o arrebatando das mãos de Jamie. O que me deteve não foi ter a percepção que, ao fazê-lo, assinava definitivamente a minha sentença de morte. O que me deteve foi o facto de, naquele estado, ser mais fraca que os humanos. Até para salvar o rapaz, não me podia permitir tocar naquela arma. Em vez disso, virei-me para Jeb. Qual é a tua ideia? Dar uma arma a uma criança? Ele pode matar-se. Julgo que Jamie já passou por muito para o podermos considerar um adulto. Ele sabe lidar com armas. Jamie endireitou os ombros ao ouvir o elogio de Jeb, apertando mais a carabina contra o peito. A falta de discernimento de Jeb deixou-me atónita. E se eles vêm aqui à minha procura? O que te parece que poderá acontecer? Isto não é um jogo. Eles irão feri-lo só para conseguir chegar até mim. Jeb manteve-se calmo e de rosto impassível. Hoje parece-me que já não vai existir qualquer problema. Aposto. Bom, eu não. Estava de novo aos berros. A minha voz ecoava nas paredes do túnel. Alguém deveria estar a ouvir-me, mas eu não me importava. Era melhor que viessem, enquanto Jeb estava ali. Se tens assim tanta certeza, então deixa-me ficar aqui sozinha. Que aconteça o que tiver de acontecer, mas não coloques em perigo a vida do Jamie. É com o miúdo que estás preocupada? Ou com o facto de ele poder virar a arma contra ti? Inquiriu Jeb, com uma tonalidade de voz quase lânguida. Pestanejei, com a cólera a esvaziar-se. Nunca me iria ocorrer tal pensamento. Olhei rapidamente para Jamie, desorientada. E este respondeu-me com um olhar semelhante, revelando como a ideia também o chocava.